Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 5 de setembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1462/2012, assinado pelo deputado Ricardo Abrão, do PDT, que obriga a instalação de placas com informações sobre a existência e distância de postos de combustíveis nas rodovias concedidas no estado. Às vezes você não conhece a estrada, está passando pela primeira vez ou teve uma obra, o estado do Rio está num crescimento muito grande, com todos esses grandes eventos, essas obras grandes, tem mudado muito, certo? Certos trechos de estradas. E eu acho que é muito importante para o estado, porque você passa a ter, com um determinado tempo, vamos botar aí uns 5 quilômetros, por exemplo, a sinalização. E facilita para todo motorista, que muitas das vezes já está cansado de dirigir horas e horas, e volto a dizer, vai ter essa sinalização perfeita para que possa ter, com um critério muito melhor, a sua parada com segurança. Os avisos devem ser instalados em todas as saídas dos municípios com acesso às rodovias, de preferência próximas aos redutores de velocidades, de modo a facilitar a leitura da informação por parte do motorista usuário da via. Reportagem Ronaldo Ribeiro.